andrecidesmoral.com.br. Mais um sucesso aí, ó. Vem, papai. Ai, Carol. Que é o Pegação. Chegando no bar, recebi uma mensagem. Era ela dizendo que tá indo embora e já tinha comprado a passagem. Aí eu surtei e não acreditei que a gente terminou faz menos de um mês. E só de lembrar eu chorei. Eu implorei. Carol, por favor não me deixe só. Por favor não me deixe só. Carol, oh Carol, se você for embora, a minha vida acaba agora. André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Não acreditei que a gente terminou faz menos de um mês. E só de lembrar eu chorei. Eu implorei. Carol, oh Carol, por favor não me deixe só. Por favor não me deixe só. Carol, oh Carol, se você for embora, a minha vida acaba agora. Carol, oh Carol, por favor não me deixe só. Por favor não me deixe só. Carol, oh Carol, se você for embora, a minha vida acaba agora.